Este é o Segurança Legal, episódio 58, gravado em 11 de setembro de 2014. Obscuridade, segurança e direito. Neste episódio, falamos sobre o conceito de obscuridade, discutindo seu real papel na segurança da informação e também no direito. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bom, Guilherme. Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook www.facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. Neste último caso, você encontra o link para tanto para o iTunes quanto para o feed do nosso podcast direto lá no nosso nosso site, né? Não precisamos dizer que todos esses endereços são sem o cedilha, né, Vinícius? Mas sem dúvida, né? Sem dúvida. Pois bem, se você não quer ouvir as notícias e comentários de ouvintes, pode ir diretamente para 22 minutos e 49 segundos. Pois bem, como primeiro assunto, Vinícius, a gente notou, vimos aí bem recentemente, que o TSE lançou um novo spot sobre a segurança na urna eletrônica, especificamente, né? As pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, sabem que nós temos um certo carinho por esse tema, né, Vinícius? Uhum. É um tema que nos preocupa, enfim, e eu já obtive... É interessante que eu já obtive até de pessoas que escutam o podcast, vieram me falar que não sabiam desse problema, e graças ao Diego Aranha, que esteve aqui conosco, a gente pôde saber um pouco mais sobre o assunto. Mas o que a gente quer fazer aqui, antes de continuar o assunto, é colocar para vocês esse spot e a gente faz alguns breves comentários sobre essa situação, sobre essa questão. Vamos ouvir o spot do TSE. Vamos lá. Imagine que eu sou o seu voto. Quando eu entro na urna eletrônica, vários recursos de segurança garantem o meu sigilo e impedem qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. Nela, eu estou guardado as 7 chaves. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. E aí, Vinícius, qual a tua opinião sobre o spot? Olha, Guilherme, primeiro a gente tem que ver qual é a audiência desse spot, né? Claro. A audiência não é, obviamente, o pessoal mais técnico da parte de segurança, e sim o público em geral. Sim. Então, obviamente, a linguagem, a forma como a coisa é colocada, com os efeitinhos de porta trancando e, né, aquela bateção de porta toda, é justamente assim para passar para quem ouve, né, para o público em geral, uma sensação de segurança, que é algo legítimo, certo, né? Que se diga de passagem, né, quando a gente fala em sensação de segurança, em realidade da segurança, o ideal é que essas duas coisas estejam alinhadas. Não adianta ter uma baita segurança e as pessoas acharem que estão menos seguras do que realmente estão. Sim. É, isso do Schneier, né? O Bruce Schneier que nos diz isso. E então é um trabalho interessante que o TSE está fazendo, visando passar para as pessoas uma sensação de segurança. O que é uma pena, e aí vem o ponto que nós criticamos, essa questão da segurança da urna, é uma pena a falta de transparência. Uhum. Né? Como a gente já comentou lá no episódio que gravamos com o Diego Aranha, e como já foi comentado e discutido por diversas pessoas da academia. Uhum. É importante que se diga isso. Existem as críticas não vêm apenas do podcast Segurança Legal, não. Ou do professor Diego Aranha, né, que escolheu o tema, vamos dizer assim, né, para criar alguma polêmica, coisa parecida. Muito Sim. pelo contrário, é um tema bastante discutido já há bastante tempo, dentro da academia. Enfim, eu acredito que a propaganda em si é interessante, mas é propaganda. Então, quando você fala de Né? Urna não conectada à internet. A urna em si, né, quando ela é preparada e tal para votação, realmente ela não está conectada na internet. Agora, a transmissão dos votos é toda feita via internet. Inclusive, a gente teve uma denúncia há um tempo atrás, nas eleições passadas, né? 4 anos atrás, de que no Rio teria havido uma manipulação dos votos ou na transmissão. Sim. A questão do software assinado em sala-cofre e tudo mais, legal, pode estar sendo feito, não se discute, né? Eu acredito que esteja sendo feito. Sim. O que se discute é a forma como isso está sendo feito e a falta de transparência a não permitir que o público em geral, a academia principalmente, analise de uma forma aberta, com tempo, né, para se pesquisar, para se estudar, analise a questão da segurança, de como essas coisas foram implementadas. E nós sabemos, até pela entrevista que fizemos com o Diego Aranha, nós sabemos que há falha, sim, de implementação. É interessante notar que o Diego, ele coloca, né, que as dificuldades que ele e a sua equipe tiveram para fazer essa análise, né? Ele conta, só trazendo um elemento aqui, ele conta que eles não podiam levar para dentro do ambiente onde era feita a auditoria nenhum equipamento que tivesse memória, além dos próprios cérebros. Acho que é mais ou menos essa a frase que ele usa, né? Uhum. Então ele dizia que, imaginem, você vai auditar, né? Imagina o nosso trabalho, nós que também trabalhamos com auditorias e situações desse gênero. Imagina a gente, para você ou nós, ou qualquer pessoa, para auditar um software, chegando sem computador, sem nada, confiando apenas na memória, analisando milhões e milhões de linhas, né? Uhum. Se cria uma dificuldade artificial, e eu não saberia dizer, acho que seria... Não poderia dizer o motivo disso, né? Não sei qual é o motivo, mas é inegável que se cria uma dificuldade para esse auditor. E nesse ano, também não sei se foi em resposta aos problemas que foram encontrados quando essa auditoria foi feita pelo Diego Aranha, mas nesse ano não houve auditoria pública. Então, o que eu vejo é que o discurso ele diz uma coisa, mas a realidade é contraditória. Né? Nós não encontramos essa questão da transparência, e aí até tem um pouco a ver, um pouco não, completamente a ver com o nosso tema de hoje, né? Que é a obscuridade, obscuridade. O papel da obscuridade dentro da segurança e também do direito. A gente não pode se esquecer, a questão da urna eletrônica não é só uma questão de segurança da informação, mas é uma questão da ideia de transparência e da questão do Estado democrático. É também um assunto de direito constitucional, até mesmo, dos limites do Estado ou como o Estado deve agir em tais situações. Nessa linha, então, de aumento de transparência, a gente traz aqui o nosso apoio ao projeto Você Fiscal. O Você Fiscal é um projeto do professor Diego Aranha, da Unicamp, para desenvolver um aplicativo que vai colocar na sua mão e na de todo cidadão e cidadã o poder de fiscalizar e dar transparência às eleições. Juntos vamos fazer uma apuração independente dos resultados. Você pode obter mais informações em www.vocêfiscal.org. Também, Vinícius, nós tivemos uma mesa redonda aí na semana passada, lá na UPF. Na verdade, né? É uma palestra na quarta-feira, que nós já tínhamos anunciado aqui, e uma mesa redonda na sexta-feira passada. Uhum. Né? Foi um evento bastante interessante, foi muito bom, muito boa a discussão da mesa redonda, foi sobre o Marco Civil da Internet. E nos resta, acho que nesse momento, agradecer mais uma vez, né, o pessoal da UPF, que inclusive foi na Universidade de Passo Fundo, né? Foi a universidade na qual eu me formei. Fiz o curso de Ciência da Computação lá. Então eu deixo aqui um agradecimento mais uma vez pelo convite que nos fizeram. O evento foi muito bom. E mando um abraço lá a todos os professores, né, a todos os alunos lá que nos acompanharam. E em especial pro Carlos Schaefer, que é o professor que dá a cadeira de segurança lá. Uhum. E utiliza, nos relatou que ele utiliza o nosso podcast, utiliza o Segurança Legal, para criar algumas discussões em aula. Então, Schaefer, um grande abraço aí para ti, para tua turma aí, para quem está ouvindo esse nosso podcast. Sem se esquecer também que o curso está completando agora 30 anos, né? Sim, 30 anos, cara. Dia 22 de novembro vai haver um encontro lá. É desses, dos alunos que estão do curso, né, desses 30 anos. Uhum. É, eu peguei o curso mais ou menos na metade dessa idade, mais ou menos. Ah, legal, legal. É. Também gostaria de dizer que esteve conosco nessa mesa, na mesa redonda onde a gente discutiu o Marco Civil, o Dr. Maurício Ferrari, que é um especialista no direito da tecnologia e também uma pessoa, nós não conhecíamos, mas foi uma agradável surpresa para nós encontrá-lo lá também. De minha parte, eu também já tinha anunciado aqui que eu participei de um seminário promovido pelo Comitê de Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Rio Grande do Sul. Foi um convite que veio do delegado Emerson Vendt, que é um conhecido estudioso e pesquisador aí da área do direito da tecnologia, principalmente no âmbito de crimes eletrônicos. Ele tem, inclusive, um livro sobre investigação criminal nessa área. Então, foi um evento bem interessante. Junto conosco também esteve o Dr. Leonardo Zanatta, que eu já conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente. Ele também é um especialista nessa área do direito da tecnologia e foi uma grata surpresa, ele também é um ouvinte do podcast. Então, fiquei feliz de poder saber que pessoas aí dessa área e especialistas também acompanham o nosso podcast. O título da minha exposição lá foi Marco Civil e Poder Público, Transparência, Participação e Novos Direitos. Olha só que coincidência, porque hoje a gente vai falar sobre obscuridade, que seria uma oposição à ideia de transparência, né? Uhum. Então, de uma certa forma, estamos aí mais ou menos seguindo algumas das coisas que a gente vem estudando aí ao longo dos dias ou dos meses aí. Vamos ao contato dos ouvintes. Queria falar mais alguma coisa? Nós temos mais um evento aí. Ah, no, sim. No dia 29 de outubro, que é o segundo TI em Perspectiva. Né? O título é Mobilidade, Oportunidades e Riscos, que está sendo promovido pela UX, pela Universidade de Caxias do Sul, mais especificamente pelo curso de Sistemas de Informação. E vai ser no dia 29 de outubro. O horário aqui é às 20 horas. E as inscrições, elas são gratuitas pela internet até o dia 28 de outubro, com vagas limitadas. Se eu não estou enganado, são 150 vagas. Vai ser uma mesa redonda, sobre basicamente discutindo BioD. Estarão lá nessa mesa redonda o senhor Daniel Luiz Costa Scherer, que é gerente executivo de TI do Grupo Sabeme, o Eduardo Santelena, que inclusive foi meu aluno lá na UBRA uns bons anos atrás. Não. Que hoje ele é diretor de TI da Dana Holding para a América do Sul. Vai estar também o Eduardo Arruda, que é diretor de operações da YouMove Tecnologia. E também fazendo a mediação da mesa redonda, um colega, né, professor também, o Roberto Petri, que hoje é diretor de TI da Dell. Então é um evento que promete aí uma boa discussão, uma boa reflexão a respeito do BioD, né? Então, no dia 29 de outubro, no show notes, vai ter o link lá pro evento. Pois bem, então vamos ao contato dos ouvintes. O primeiro dele é o Rubens Matheus Padovese. Ele é de Jaú, São Paulo, tem 26 anos. O que o Rubens nos falou, Vinícius? O Rubens nos manda o seguinte e-mail. Olá, primeiro, meus parabéns por todo o trabalho de vocês. Não sou da área, mas me interesso pelo tema, já que hoje, com o login certo, alguém mal intencionado pode assumir a nossa identidade digital e fazer estragos. É verdade, tanto que a gente está vendo aí a iCloud e outras coisas. Vazamento das fotos, vazamento das atrizes. E agora vazaram alguns milhões de senhas do Gmail. Então, realmente, é um problema. Ele gostaria de sugerir o tema pagamentos utilizando meios digitais, né? E daí ele fala não só PayPal, mas cartões magnéticos, NFC, ou Near Field Communication, né, e outros. Aí ele quer saber se é realmente seguro, né, ele coloca algumas perguntas aqui, e aí ele sugere que a gente fale sobre esse tema, e o Rubens, a gente já está, por coincidência, hoje mesmo eu avaliei um artigo para um evento, sobre segurança em NFC. E a gente já está separando aí material sobre NFC, inclusive procurando, fazendo contato aí com alguém que possa vir a falar com mais propriedade desse assunto. Então, logo a gente tem aí um episódio sendo gravado, a gente lhe avisa. Obrigado aí pela audiência e pela recomendação do seu tema. E só complementando rapidinho, Vinícius, é um tema que também abrange muito do direito aí da tecnologia, porque nós já temos alguns bancos, e o Banco do Brasil tem feito, já tem um sistema que permite certas transferências de valores para pessoas que não têm contas bancárias, mas possuem um telefone celular. Então, e até nós ouvimos, né, Vinícius, uma palestra esses dias sobre esse assunto de uma aqui na URGS, de uma especialista, uma doutora em direito que trabalha no Banco do Brasil, e explicou um pouco mais sobre as normas envolvidas, sobre as questões. Então, há aí todo um novo mundo que virá sobre essa questão aí de transferência de valores, pagamentos eletrônicos. A gente está dando os primeiros passos agora no Brasil sobre isso, né? Vamos. Então, o próprio novo iPhone já tem NFC também, né? Então, tende a se popularizar essa questão. O outro ouvinte é o Marcos Brizolara, que já participou do podcast aqui em uma edição anterior. Ele é de Porto Alegre, analista de configuração na TOTVS no segmento de saúde. O que o Marcos nos falou, Vinícius? O Marcos, ele nos manda: boa tarde, pessoal. Entro em contato com vocês novamente, desta vez com uma sugestão de tópico, e aproveito para parabenizar, pois este é um serviço de utilidade pública já. Cada vez mais se fala em internet das coisas, onde teremos uma cada vez maior gama de objetos e serviços se comunicando entre si. Porém, pouco tem escutado em relação à adoção de ações e novidades também na área de segurança da informação para acompanhar e proteger essa evolução que é iminente. Imagino que não somente a possibilidade de ataques por hackers, mas também as empresas de data brokers são uma ameaça, devido à quantidade de informações privadas e sensíveis que estará circulando. Qual a opinião de vocês quanto a isso? Quais os rumores nesse sentido? E muito obrigado. Marcos, fiquei estranho agora. Parece que tudo a gente já estava prevendo, né? Mas, Marcos, a gente também tem na lista aqui dos assuntos essa questão da internet das coisas, inclusive com um site muito legal. Depende do sentido, muito legal, né? Depende para quem. Mas um site muito legal que explora essa questão da internet das coisas de uma maneira bem interessante. Não vamos dizê-lo agora, senão a gente vai estragar a surpresa para o episódio que nós vamos gravar sobre isso. Que mostra o quão vulneráveis as coisas ligadas às coisas. Essas, né, coisas ligadas à internet estão. Sim, a questão dos data brokers. A gente comentou, inclusive, lá no episódio. Qual foi o episódio dos data brokers? Já vejo. O Guilherme acho que levantou naquele episódio a questão de um copo que diz o que está tomando, por exemplo. Ele sabe qual é a bebida, quanto de açúcar, sal, etc., entendendo da bebida que você está tomando. E aí daqui a pouco você pode publicar isso em algum lugar, ou jogar num site que controla a tua saúde, ou que tem teus dados lá para saber como é que tu tá. Assim como episódio a gente tem... 52. 52. Assim como a gente tem esses softwares, né, tipo Runkeeper, Komodo, que alguns usam para correr, Strava, etc., para atividade física, né? Que a gente pode ligar, a gente pode registrar todas as nossas atividades, caminhada, andar de bicicleta, corrida, etc. Inclusive ligar um sensor de batimento cardíaco, né, e jogar essas informações todas num site. Realmente, isso é bastante valioso, por exemplo, para um data broker que queira oferecer medicação, suplementos, informações para empresas de plano de saúde, né? Respeito do perfil das pessoas e tal. Isso pode sim ser abusado, há esse potencial sim. Mas falaremos em breve de internet das coisas. Fique tranquilo, obrigado pela tua audiência também e obrigado pela tua indicação de assunto. Legal. Hoje, Vinícius, como eu falei no início, é dia 11 de setembro, né? A data daquele terrível, não diria incidente, daquele... Ataque, né? Ataque terrorista nos Estados Unidos e tal. Não sei se dá para dizer algumas palavras sobre isso em relação à segurança. Com relação à segurança, a gente viu várias coisas acontecendo. Aí, uma delas foi o aperto a essa questão da privacidade, né? Em nome do combate ao terrorismo. Se criou aquela coisa do combate ao terrorismo e que virou desculpa para fazer o que a NSA fez de uma maneira mais intensa ainda, né? E que acabou culminando aí nesses últimos anos nessas questões de monitoramento, vazamento do Snowden, né? Então, realmente nesse sentido foi muito importante. E, obviamente, afetou também as questões com relação à continuidade de negócio, né? Sim. Empresas que sumiram, empresas que tinham backups, né? De backup site na outra torre, ou seja, estavam numa torre e tinham backup site na outra torre. Empresas que tinham backup site fora das torres e, no entanto, todas as pessoas da empresa perderam suas vidas, então não havia ninguém para operar o site backup, né? Então, se criou também vários estudos foram feitos aí em cima desse incidente. É claro que a gente está fazendo aqui uma análise bem limitada, superficial e fria, vamos dizer assim, da coisa, porque a gente está olhando apenas no contexto da segurança da informação. A gente não está fazendo uma análise política, nem muito menos o humanista, né, do que aconteceu, que foi um acidente, que foi um ataque, na verdade, né, de grandes proporções aí, que foi sem discussão de se, né, se os Estados Unidos provocou ou não provocou, então você não vem ao caso aqui no podcast. É. Mas olhando pontualmente essa questão de segurança da informação, a gente tem esse aperto aí a ameaça maior à privacidade das pessoas em nome do combate ao terrorismo. É, a privacidade das pessoas, não a privacidade dos dados. Né? Exatamente, das pessoas. Né? Conforme o nosso episódio lá, né? Sim. No nosso 56, privacidade não é confidencialidade. É. Então, e essa questão de continuidade. Na questão da segurança da informação, foram os dois grandes aspectos aí que foram impactados por esse ataque. Sim, sabes que me chama a atenção essa questão da privacidade versus segurança, né? O Daniel Solow fala sobre isso, de que se levanta uma ideia de que abrir mão da privacidade automaticamente nos deixaria mais seguros, né? E aí a gente, historicamente, eu imagino que no futuro, ainda daqui a muitos e muitos anos, a gente vai olhar para trás e ver esse ataque, talvez, como um divisor histórico, de um novo período histórico que se inicia, né? Assim como ao longo da nossa história a gente teve várias situações, né? A Revolução Francesa, né? Queda da Bastilha, né? E outros na Idade Média, enfim, que marcaram fins de eras. Eu acho que a gente entrou em uma nova era depois desse ataque, uma era de um Estado mais, talvez, um pouco mais repressor, um Estado de vigilância, né? E uma mudança da relação do próprio Estado com as novas tecnologias. Então, talvez, se a gente viver ainda, Vinícius, para ver isso, mas eu acredito que no futuro isso vai ser, sim, um divisor de águas. Vamos, então, ao nosso assunto principal, que é a ideia da obscuridade, a sua relação com a segurança da informação e com o direito. Aqueles que já têm uma certa intimidade com a segurança da informação certamente já ouviram falar da ideia da segurança por obscuridade, né? Que é a primeira coisa que nos vem à mente, eu imagino, quando a gente fala em obscuridade. Vinícius, o que é essa ideia de segurança por obscuridade? Por que ela é importante? Ou por que ela existe? O que ela significa? Tá, a ideia de segurança por obscuridade, né? E aí a gente tem que lembrar, a gente está falando especificamente dentro da área de segurança de TI, né? Sim. A gente, quando a gente diz segurança por obscuridade, a gente está falando de uma segurança em que ela não é garantida pelo uso de dispositivos ou de técnicas eficazes, mas é mantida pelo simples fato de que o atacante desconhece a existência da empresa, ou a localização de determinado recurso, ou como funciona um determinado sistema. Uhum. Então, quando a gente fala em segurança por obscuridade, a gente está falando normalmente em uma coisa, dentro da área de segurança da TI, a gente tá falando de uma coisa negativa, de algo ruim. Por exemplo, eu deixo minha porta aberta, né, da minha casa. Uhum. E eu confio que isso vai ser suficiente para garantir a minha segurança, porque ninguém sabe o que eu tenho dentro de casa e ninguém sabe, mesmo se eu deixei a porta aberta, né, que eu deixei a porta aberta. Sabe, deixa eu te interromper rapidinho, sabe um exemplo que eu gosto, eu lembrei agora quando tu falava, que é um exemplo dado pelo André Pérez, foi nosso colega, professor também, e ele diz que segurança por obscuridade é como tu guardar dinheiro dentro de um jarro, uma jarra, e esconder a jarra em algum lugar dentro da tua casa, imaginando que ninguém vai encontrar. Não tem nenhuma tranca ali, só a jarra fica escondida em algum lugar, que muita gente faz isso, né? Guarda dinheiro em lugares, esconde ali dentro. pela casa, né? Mas era um exemplo engraçado até que eu gostava daquele, quando ele falava sobre isso. Então, quando a gente fala de segurança por obscuridade, na área de TI, a gente está falando de algo negativo, algo ruim, que é essa... Eu não tenho uma segurança real, o que eu tenho é uma... Assim, uma pretensa segurança, porque as pessoas ou não conhecem meu, o atacante não conhece meu sistema, ou não sabe que eu existo, né? Ou eu não acho que eu não tenho nenhum grande valor para ele, né? Então eu não preciso, eu não tomo medida nenhuma, né, de segurança, a não ser o fato de ficar quieto no meu canto, né, esperar que ninguém me encontre. É. Então isso é a visão que a gente tem dessa frase segurança por obscuridade dentro da área de TI. Sim. Por outro lado, a questão da obscuridade, pegar o sentido de obscuridade, ou seja, é algo que não é conhecido, uhum. É algo que a gente não conhece todos os aspectos ou não entende de uma maneira clara, a obscuridade pode ser uma aliada da segurança. Pois é, a gente tem esse senso comum que tu falou antes, mas é mais complexo o assunto, né? É mais complexo o assunto, tá? Assim, ela pode ser aliada da segurança. Em que sentido? Ora, pensando numa empresa, certo? Em que a gente vai lá e utiliza determinados mecanismos, técnicas, procedimentos para se garantir a segurança do ambiente. Então, entre esses mecanismos, se utiliza firewall, algum tipo de filtro de conteúdo, né? E aí no próprio firewall já é implícito aí a parte de filtragem de pacotes, proxies também que são envolvidos aí numa estrutura de firewall, né? Alguns procedimentos que a gente tem para escolha de senhas, né? Exposição de serviços na internet e tudo mais. Isso é importante, sem dúvida nenhuma, é a maneira como a gente deve implementar a segurança, mas não é porque a segurança não se faz com obscuridade ou apenas com obscuridade, esse apenas daí agora é importante, né? Que eu vou sair, que eu vou sair por aí dizendo, botando no meu site, todas as medidas que eu tomo dentro da minha empresa. E não há por que eu alertar o atacante com relação ao que ele vai encontrar ao tentar atacar o meu ambiente. Então, não tem sentido eu divulgar ou publicar. Quanto menos o atacante souber, mais difícil para ele vai ser. Claro. Pelo menos no primeiro momento. Claro que tem algumas situações ainda não discutir adiante em que isso não deve ser. Até na verdade pode ser agora mesmo, né? Essa questão. tem situações em que a obscuridade ela não pode ser utilizada. Ou não é de forma alguma adequada que seja empregada. Como no caso da criptografia. Né? Se tem um caso em que ela é negativa, é no caso de criptografia. E aí nós temos o Kerckhoffs, que é um. Que é um autor que falou sobre isso, né? Em 1883, bastante citado nas aulas de criptografia. Sim. Em que ele coloca o seguinte princípio, conhecido como princípio de Kerckhoffs, né? Um sistema criptográfico bem projetado, somente a chave dele, a chave utilizada precisa ser secreta. Não deve haver segredo no algoritmo. Ou seja, os algoritmos criptográficos, eles devem ser públicos, conhecidos por todos. A segurança deve depender apenas do segredo da chave utilizada para cifrar determinada informação. Claro. Por que ele coloca isso? Porque o algoritmo sendo aberto, e é o segredo dependendo apenas da chave, que é como deve ser um bom algoritmo criptográfico, o algoritmo sendo aberto, ele permite que haja uma revisão por diversos estudiosos da área de criptografia, que não é algo simples, tá? Não são muitos criptógrafos que nós temos por aí capazes de fazer isso. E bons, né? E bons, né? Que fazem uma revisão, ou seja, que avaliam, testam os algoritmos até chegar numa conclusão de que o algoritmo é seguro para usar por enquanto. Por enquanto por quê? Porque à medida que o tempo passa, a gente tem mais recurso computacional, e a gente tem mais novas teorias vão sendo desenvolvidas e daqui a pouco a gente consegue quebrar um algoritmo que antes a gente não conseguia quebrar com o conhecimento que se tinha. Então, nesse sentido, os algoritmos têm que ser abertos. E aí, claro, além dessa questão da segurança do próprio algoritmo, tem a questão do emprego do algoritmo. Porque imagina um algoritmo criptográfico que não seja aberto, que ninguém pode ver ele para não descobrir falhas nele. Sim. Tá? o que, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Eu vou precisar que diferentes empresas, como, por exemplo, Microsoft, Mozilla, Apple, Google, diferentes empresas implementem criptografia nos seus sistemas, nos seus softwares. E tem que haver um padrão. Tem que se adotar um algoritmo para conseguir comunicação entre esses sistemas. E aí, mesmo que o algoritmo seja fechado, né, e que a gente passe aí só uma versão compilada para todo mundo, isso obviamente, né, é uma questão de um dia até o algoritmo ser publicado, né, mesmo a partir de um código compilado, que a gente sabe muito bem que ele ofusca, né, ele torna obscuro o código, mas, ou seja, mais difícil da gente ver o código, mas nada impossível, bem pelo contrário, de se deduzir do código compilado o algoritmo original. Então a gente teria um grave problema aí de tentar manter esses algoritmos em segredo. Então os algoritmos são abertos, são públicos, qualquer um pode pegar e implementar, catar na internet como é que é o algoritmo e implementar a sua versão. Desde que siga o algoritmo, ele vai ser a implementação vai ser compatível com outras implementações desse mesmo algoritmo, independente do fabricante. Então, sim, existe também essa, no caso específico da criptografia, existe também essa necessidade. Né? Sim, o exemplo da criptografia, então, resumindo, é que não deve haver obscuridade ou não deve haver uma proteção ou um sigilo dos algoritmos criptográficos, porque isso seria negativo. Seria, sim, essa uma aplicação do princípio ou da ideia de que não existe segurança por obscuridade, certo? Exatamente. Ah, então... Essa questão da criptografia ela é bem clássica, né? ela é a clássica em que obscuridade é uma coisa que não serve, que não funciona. Agora, já no, na questão de, quando a gente fala de mecanismo de segurança ou arquitetura de segurança de uma empresa, aí nós podemos falar, assim, que a obscuridade ela pode ajudar. Não pode ser a única segurança que a empresa tem. Por exemplo, eu tenho aqui um ADSL e eu não conto meu IP para ninguém. E por isso eu tô seguro, não preciso fazer nada. Né? Aí, obviamente, você tá pedindo para sofrer algum tipo de prejuízo. Porque você está confiando apenas na questão da obscuridade. Outras situações em que a obscuridade não deve ser também empregada, e inclusive sobre isso recebi uma pergunta de uma aluna na palestra de quarta-feira que eu dei lá na UPF, é com relação à questão da própria urna eletrônica, que a gente estava comentando agora há pouco. E alguns podem, com base no que a gente acabou de falar, de dizer, mas tá certo o TSE em não deixar, né, assim, a coisa tão livre, o código na internet, ou entregar o código para as universidades, para determinados pesquisadores, sabe? Não deixar vazar isso e tudo mais, assim, tá certo, porque a obscuridade vai garantir vai dar mais um pouco de segurança no processo, né? No entanto, a gente deve lembrar que no caso da urna eletrônica, ela não é um produto de uma empresa privada ou não é uma solução fechada de uma empresa privada que atende determinado tipo de negócio. Sim, ou que haveria aí um sigilo de negócio para que você não fosse ajudar, de repente, um concorrente seu, né? Na verdade, há exatamente isso nessa questão do TSE, mas que não deveria haver. Sim. Por que não deveria haver? Porque no caso da urna eletrônica, é algo que diz respeito à democracia, à transparência das eleições de um país. E aí, nesse caso, eu diria, obscuridade não é nem um pouco desejável. Né? Muito menos como um segredo de uma empresa. Né? No sentido de que a gente não pode abrir o código, porque senão vai ter concorrência que vai olhar. Ou seja, o objetivo do Estado, né, ou mais especificamente do Estado brasileiro, não é oferecer solução de segurança ou de votação eletrônica para outros países. Esse não é o objetivo primário. Então se desenvolva coisas abertas e que se promova a democracia em outros países, inclusive, deixando que outros países vejam sim o código, avaliem, melhore. Sabe o que me inspira essa ideia toda? Porque é inegável que no caso aqui do Brasil há um apego ao dogma, né, da obscuridade, como se a obscuridade fosse o valor ou a ideia mais importante na segurança da informação. Ou seja, eu mantenho isso obscuro, eu não digo para ninguém, eu dou o mínimo de detalhes possíveis e digo para o povo brasileiro, confie em mim, isso é seguro. Né? Exatamente. Ou publico ali um spot de rádio para que as pessoas se sintam mais ou menos tranquilas em função aí de certos rumores e coisas que vêm acontecendo acerca da segurança da urna, né? Mas o que a gente tem que imaginar é que em um Estado democrático, e a gente, eu acho, eu imagino que o Brasil ainda é um Estado democrático, né? A regra é a transparência. A regra tem que ser a transparência. Então, por isso que sim, as pessoas têm o direito de saber o maior número de detalhes possíveis sobre isso. Claro que a gente não está falando aqui, e aí esse artigo que a gente, é bom dizer isso, né? A gente buscou dois artigos aqui para falar sobre esse assunto. Que estarão no show notes. No show notes. E que recomendamos, né, fortemente a leitura. Sim, são artigos complexos, enfim, mas o teu artigo, tem o nome do teu aí, Vinícius? Tenho, tô com ele aberto aqui. É a Model for When Disclosure Helps Security. What is different about computer and network security? É do Peter Swire. Peter Swire, né? É um artigo de 2004. É, mas que continua bem atual, por incrível que pareça. Sim, né? E a dica é um artigo muito interessante para discutir a questão da obscuridade, do disclosure, né? Em sala de aula, inclusive. É muito bom. Pois é. É muito bom. É didático, muito didático. O que ele diz é que haveria, e eu já te passo a bola, mas haveria certa... Ele compõe, inclusive, uma matriz de quando a obscuridade pode ou não ajudar, e dependendo de certos paradigmas, ela pode ou não ser utilizada, mas no caso da urna eletrônica, a obscuridade sim atrapalha. As pessoas têm o direito de saber como essas coisas funcionam. É que nem um processo judicial. O processo judicial no Brasil, ele é público, salvo certas situações bem específicas envolvendo o segredo de justiça, como ações de família ou outras coisas que possam prejudicar uma pessoa, mas a regra é que um processo é público. Qualquer pessoa pode chegar num cartório e pedir para olhar um processo, mesmo que não seja parte nem nada. A publicidade é uma garantia, né? A publicidade, a transparência é uma garantia de que as coisas vão acontecer de um jeito adequado, porque as próprias pessoas, o próprio povo, a própria comunidade consegue verificar, consegue de certa forma até atestar que essas coisas e de que o processo todo está ocorrendo de uma forma adequada. E me parece não, tenho certeza que no caso da urna a obscuridade atrapalha, assim, é um custo da democracia. E aí tem um detalhe bem importante, né, Guilherme, que quanto mais tempo eles segurarem a questão da auditoria da urna, da forma como está, maior a chance, depois de descobrir um bug, um problema de segurança, que afeta as eleições anteriores, assim como o Diego Aranha encontrou a questão do embaralhamento dos votos, que afeta as votações anteriores, eleições anteriores. E aí o problema, a explicação que vai ter que ser dada vai ser muito mais grave, vamos dizer assim, do que se a coisa vem sendo auditada abertamente. E aí eu até a sugestão que eu daria é, tá bom, vamos passar agora essas eleições, embora sejam eleições presidenciais, e antes, aproveitando os 4 anos que nós temos entre uma e outra, vamos abrir o código, não precisa abrir o código a ponto de botar ele na internet, né, mas vamos abrir o código para pesquisadores de universidades que quiserem, claro, se cadastrar e fazer, né, e fazer avaliações, né, fazer estudos, auditorias, sim, e tal, para melhorar isso, se tiver alguma coisa que ser melhorada, qual é o problema? Não, então, não há motivo para obscuridade aqui. Então, assim, mas é um segredo de negócio. Então tem alguma coisa muito errada, né? O TSE não tem que se preocupar com o modelo de negócio. Né? O negócio do TSE é a democracia, se é que dá pra dizer isso. boa, é que tem um negócio, é democracia. É verdade. Não é vender tecnologia de urna eletrônica para país nenhum. E mesmo que queira vender, ninguém está aceitando mesmo, então... Esse negócio nem certo tá dando. Nos Estados Unidos a gente vê que as urnas, certo, esse modelo, ele foi estudado por certas universidades que se debruçaram, por meio de grupos de trabalhos, que se debruçaram claro. no projeto a fim de estudar isso. É assim, ó, agora, não, mas agora retornando à questão do Swire, né, do Peter Swire, desse artigo, por outro lado, não significa dizer que em matéria de Estado a obscuridade não será desejável em certos sentidos, não é verdade? Sem dúvida, Guilherme, e inclusive o próprio Peter Swire no artigo dele, ele trata sobre essa questão do ponto de vista militar, né? Uhum. Que obviamente diz respeito ao Estado. E no caso militar, por exemplo, a obscuridade é algo que ajuda e o disclosure, ele atrapalharia. Uhum. Em que sentido? Ele dá um exemplo bem específico, né? Então, se os militares têm uma determinada domínio, né, sobre uma região, e naquela região existem atiradores, armas e tudo mais escondidas, né, uhum, camufladas, inclusive até mesmo minas e tudo mais. Isso funciona com obscuridade, as coisas estão escondidas, mas estão lá. Claro. Não tem... Fora a camuflagem, não tem nenhum mecanismo que esconda de forma eficiente. Uhum. Cada um desses recursos. Então, funciona com obscuridade. E caso haja uma revelação, né, caso a obscuridade seja violada, se é que a gente pode chamar de uhum, dizer uma coisa uhum, assim, o atacante teria uma grande vantagem, uhum, porque ele passa a conhecer... a localização, né, das armas, né, dos dispositivos, e o próprio defensor, ou seja, os militares, não teriam nenhuma vantagem, porque eles não uhum, iam melhor... Isso aí teria que mudar completamente a posição das coisas, mas eles não uhum, iriam mudar, vamos dizer, o armamento, esse tipo de coisa, não ia melhorar a estratégia, né, e muito menos vão fazer um peer review, né? Ah, deixa outros exércitos aí do mundo, né, saberem do que a gente está fazendo, eles vão nos dar as dicas de como fazer, sim, melhor. Então, é uma ideia que, no caso do paradigma militar, que é o que o Peter Swire coloca, a obscuridade, sim, é algo que traz uma vantagem. No uhum, caso do paradigma do código aberto, do open source, se defendem três pontos que o Peter Swire destaca aqui. É que é o primeiro ponto, que o atacante não vai aprender nada, vai muito pouco ou nada a partir do disclosure, né, a partir da publicação de uma vulnerabilidade, de um problema ou de um código. Uhum. Por que que ele diz isso? Porque o atacante já teria descoberto. E ele tem como testar, e já a gente vai falar das variáveis que o Swire levanta, ele tem como testar e tem como descobrir, né, os problemas que existem no software, independente dele ser aberto ou não. Certo. Tá, então, o ataque teria pouco ou nenhuma vantagem... O ataque não, o disclosure, a perda da obscuridade teria pouco ou nenhuma vantagem para o atacante. A outra coisa é que a gente teria que a publicação... permitiria que os designers, os projetistas, né, melhorassem o software, os desenvolvedores melhorassem o software desenvolvido, o software open source. Então, ao encontrar uma vulnerabilidade, é bom publicar ela abertamente, que daí quem desenvolve tem como corrigir rápido. Uhum. E permitiria que outras pessoas, outros defensores, como chama o Swire, poderiam também tomar ação. Por exemplo, tem um software que tem algum tipo de problema de segurança, eu posso verificar se tem um patch para ficar para resolver o problema, e se não existe patch, eu posso decidir bloquear o acesso a esse software ou tirar esse software do ar, tirar o serviço do ar, por exemplo, se for um serviço com problema. Né? Então, e aí existe, apoiado pelas palavras dos pesquisadores Randy Bush e Steven Belovin. O Belovin eu conheço, o Bush não. Uhum. Eles dizem... Só o outro Bush, né? Só o outro Bush. Os outros dois Bushes. Aí eles colocam o seguinte, que esconder vulnerabilidade de segurança em algoritmos, softwares ou hardware, né, diminuem a probabilidade deles serem reparados. Sim, seria um incentivo que a obscuridade dá no software de código fechado, por exemplo, né? Porque você pode não resolver uma série de problemas e deixá-los porque ali. Ninguém sabe que tá lá. Quietinhos, ninguém vai... Não é que ninguém vai, mas é muito mais difícil descobrir uma vulnerabilidade num software de código fechado do que num software de código aberto. A gente já falou sobre isso. Não quer dizer que o software de código aberto será sempre mais seguro. Dependendo do tamanho, né? Aí tem um grande problema, né? Então a gente tem essa questão, sim, a gente já viu várias vezes acontecer isso, está mais do que registrado, né, de gente que, pesquisadores que descobriram uma vulnerabilidade no software, informaram o fabricante não corrigiu, e aí vieram a público, e aí o fabricante corrigiu. Sim. Né, essa questão do que o Bilovin coloca, que o Bush e o Bilovin colocam, está mais do que comprovada nesse sentido. Por outro lado, a questão do código ser aberto não nos garante... o código ser aberto nos permite a verificação, nos permite a auditoria. A gente já comentou sobre isso quando a gente comentou do Heartbleed e tal. Do TrueCrypt também. Do TrueCrypt também. O código aberto, a grande vantagem dele é que permite que qualquer um faça a auditoria e veja o que está ali, o que vai rodar na sua máquina. A questão é que se qualquer um, não é bem verdade. Porque tem que ser qualquer um com uma boa formação, né, claro, na área, que tenha um certo expertise na área para ter condições de avaliar um software. Primeiro, se as funcionalidades estão bem feitas e segundo, se tem problemas de segurança. Então, mas basta ver, Vinícius, a questão do TrueCrypt, né? Olha quanto tempo que o pessoal está avaliando isso, recolhendo dinheiro, e até agora nós a gente não viu a segunda parte ainda da não auditoria. Vimos ainda da auditoria. Não é algo simples. E o próprio OpenSSL, que teve aquele bug do Heartbleed, que é código aberto. É verdade. Né? Levou mais de uma década para alguém descobrir um furo que estava lá, que no caso o pessoal do Google descobriu. Uhum. Né? Enquanto isso... Talvez alguém que tivesse descoberto isso antes ficou quieto e ocupou, né? Utilizou. E isso hoje é um grande perigo para essa ideia do open source, da questão da segurança, né? Que pode prejudicar essa questão de a gente resolver problemas rápido. Porque tem cada vez mais gente vendendo as vulnerabilidades. Esse mercado a gente não tinha um tempo atrás. Ah, é o mercado de vulnerabilidades. Exatamente. E aí a coisa continua obscura. Ou seja, alguém descobre a vulnerabilidade, em vez de vir a público para forçar a correção ou para indicar a necessidade de correção, o que acaba acontecendo, ele esconde, mantém obscura, né? não revela para ninguém, e vende isso para alguém explorar enquanto a comunidade em si não se deu conta. Esse é um grande risco para essa questão de segurança. Ou um Estado que mantém em sigilo essa vulnerabilidade para utilizar a fim de monitorar seus cidadãos. Exatamente. Né? Que é a grande discussão que se vem depois aí do caso Snowden, né? Será que o governo americano não possui certas vulnerabilidades que ele mantém lá quietinhas, né? Mantém obscuras, né? Mas aí tu veja, parece que daí, ao adotar esse posicionamento, parece que o inimigo, o cidadão é um inimigo do Estado, né? Sim, é verdade. O cidadão passa a ser um inimigo, porque isso é utilizado, esse paradigma de esconder certas coisas, é utilizado numa ideia, conforme o Swire fala, numa ideia de guerra, né? Uma ideia militar, né? Então, quando a gente vê essas medidas, parece sim que o cidadão é um inimigo do Estado. E aí, voltando à questão específica da obscuridade, né? O Peter Swire coloca o seguinte, que essa obscuridade ou segredo que ele usa como sinônimo numa determinada frase, ele diz que é muito menos efetiva, entretanto, se os atacantes podem testar as defesas de forma repetida para aprender a respeito dessas defesas. Sim. Aí a gente tem um problema bem, bem sério. Ele levanta algumas variáveis aqui. Vamos ver se eu consigo passar por elas de uma maneira simples, né? Ele levanta algumas variáveis que vão nos dizer se adianta ou não a obscuridade. A primeira... Sim, ele cria... Porque eu tô te cortando várias vezes aqui, Vinícius. Desculpa, mas... Eu tô sangrando pro que lado tá aqui. Tá sangrando. Né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Há um senso comum na ideia de obscuridade. Eu acho que esse é o nosso ponto de partida, na verdade, porque... Todo mundo diz, não existe segurança por obscuridade. Sim. E o que o Peter Swire diz, e é o que tu vai colocar agora, é que depende. Não é bem assim, depende, e há requisitos objetivos que que a gente pode avaliar e utilizar em cada caso concreto para decidir se a obscuridade é ou não desejável. É isso, né? Isso, exatamente. E entre esses itens, né, ele coloca o seguinte, as seguintes variáveis, né? Uhum. Pra gente avaliar. Ele tem uma variável que ele chama de simplesmente E, que é a efetividade da defesa em parar um primeiro ataque. Certo. Então, por exemplo, minas escondidas na base de uma montanha que vai ser que um inimigo vai tentar invadir, uhum. Obviamente, num primeiro ataque, elas vão ter uma grande efetividade. Os atacantes não sabem que a mina tá ali. Não, eles vão morrer. Eles vão morrer. Né? Aquela primeira leva ali vai explodir as minas todas e vão, né, vão morrer e tal, não vão conseguir invadir. Mas daí acabou a defesa, um segundo ataque, uma segunda leva já não vai ser impedida pela essa mesma medida. Então, a primeira variável que coloca que é qual é a efetividade da defesa em parar o primeiro ataque. Ah, isso é importante. Sim. A segunda coisa, a segunda variável que ele coloca é N para número de ataques. Então, uhum. O número de ataques que o atacante consegue fazer. Então, se um atacante vai tentar, de novo, usar a mina, né? Vai tentar entrar num lugar que tem um campo minado em volta, ele não vai ter muitas oportunidades de testar. Pois ele não tem sete vidas como um gato. Ou seja, a primeira mina que ele pegar, o custo do ataque frustrado vai ser muito alto para ele, no caso, a própria vida. Uhum. Né? E ele não vai conseguir fazer mais de um ataque, mais de uma tentativa. Por outro lado, em software, por exemplo, a gente consegue fazer várias tentativas. Já vamos falar sobre isso. Então tem N, que é o número de ataques. Tem a outra variável, que é o L, que é o de learn, né? Como é que a gente pode aprender de ataques anteriores. Né? Então, eu tenho lá 30 soldados, eu mando o primeiro, explodiu, mando o segundo, eu já vou vendo onde é que tem mais ou menos combinado. Coisa horrorosa de se fazer. Até que eu vou aprendendo de cada um que eu vou mandando. Ah, esse aqui morreu ali, morreu aqui. Eu vou vendo onde é que tá o campo. Uhum. Ou, tá, começa a jogar pedra lá, sei eu, no campo minado. Então, qual é a possibilidade de eu aprender a respeito sobre ataques anteriores? O quanto eu aprendo? E uma outra variável, que é o C, de communication. Como é que, ou quão fácil, ou quão rápido os atacantes podem comunicar o que eles aprenderam a outros atacantes. Tá? Então a gente tem o E para efetividade da defesa contra o primeiro ataque, N para número de ataques possíveis, L para o aprendizado, o quanto se aprende de ataques anteriores, e C que é a capacidade de comunicar esse aprendizado para outros atacantes. Tá? Ainda ele coloca outra variável, a quinta e última, que é o AD e o AT, né? T de tango. Né? Uhum. O AD é a alteração da defesa. Então, o quão provável ou até que ponto quem está defendendo consegue alterar a defesa frente ou em resposta a um ataque se preparando para um próximo ataque. E a outra questão, outra alteração, é a alteração por um terceiro, ou seja, alguém que aprendeu o que aconteceu e vai resolver, vai corrigir a vulnerabilidade. Faz um patch, por exemplo. Bom, o que ele coloca com todas essas variáveis é uma coisa bem simples. Em ambientes em que a gente tem um alto N, uma alta possibilidade de número de ataques, em que um alto L, que se aprende bastante sobre os ataques que ocorreram, e tem um alto nível de comunicação, a obscuridade não adianta nada. Uhum. E aí a gente pega, eu vou dar um exemplo, que não é um exemplo que ele dá, mas é um exemplo que me ocorreu quando eu estava lendo o artigo dele. Quando a gente fala sobre code obfuscation, ou obfuscação de código, né, e mecanismos anti-pirataria. Então, mecanismos anti-pirataria, aquelas chaves de software, né, para ter que obrigar a pessoa a comprar uma licença e ter que validar, ativar o Windows, por exemplo, na internet para poder usar e tudo mais. A própria ideia do DVD, né? A própria ideia do DVD, áreas, isso, né? Das regiões do DVD e tal. Isso funciona com obscuridade. Tá? E aí vamos olhar as variáveis para esse tipo de coisa. Né? O número de ataques que é o que um atacante pode fazer é gigantesco. Todo mundo. Qualquer um pode pegar e fazer milhares de ataques, automatizar e ficar testando o quanto quiser. Não vai explodir. Né? Se fosse o DVD e tentasse uma vez sacanear a questão da região, o DVD explodisse e pronto. Ele vai ter que começar a gastar DVD para fazer isso. Mas, no entanto, ele pode fazer quantas tentativas ele quiser. Ele tem o software ali para repetir quantas vezes ele quiser o ataque. Ele aprende bastante a partir de cada ataque e tem a internet para publicar os resultados do seu aprendizado. Resultado disso, não tem um software que não se tenha um cracker para ele. Não tem um software que não se tenha um jeito de craquear ele. Outra questão, Vinícius, uma outra questão da variável, né? Dessas variáveis. Há uma grande comunicação entre os atacantes, né? No meio de fóruns e coisas, a internet inteira fica falando sobre isso. E outra, é muito difícil, se não impossível, no caso dos DVDs, por exemplo, modificar isso. Porque você não pode recolher todos os aparelhos de DVDs do mundo inteiro e reprogramá-los para incluir uma nova... Claro, muito bem colocado, Guilherme. Aí tu tem duas coisas. A gente tem um alto N, um alto L e um alto C, né? E nós temos um baixíssimo AD e um AT, ou seja, uma baixíssima possibilidade de quem desenvolveu a defesa e de terceiro de modificar o mecanismo. Então, no caso do DVD, isso é inviável. Então, e aí tá mais do que provado que a segurança por obscuridade nesse caso não funcionou. Sim. Na questão das regiões do controle, né, DVD, né? O DVD pelas regiões. E na questão de pirataria de software, todo mundo sabe que não funciona. Sim. Não funciona, tem 300 maneiras de se craquear um software. E a questão de obfuscação de código, por exemplo, o pessoal faz software em Java, né? Uhum. E aí, ou algumas outras linguagens interpretadas aí que é mais fácil da gente fazer a descompilar, né? Retornar o código fonte e tal. E aí tem softwares para fazer a obfuscação de código, PHP, Java e alguns outros aí. Uhum. Que a ideia é esculhambar de tal maneira as variáveis, a estrutura do software, que alguém que vá tentar olhar, ou no caso de se tem alguma coisa com um bytecode como o Java, vai tentar reverter, ele vai ter um trabalho muito grande para descobrir o que está fazendo. E isso é uma técnica bastante comum, e isso diz respeito diretamente à questão de obscuridade. O próprio Banco do Brasil, por exemplo, usa aquele módulo de segurança que ele instala nas máquinas lá para fazer o acesso. Aquele módulo lá, que se alguém já tentou descompilar aquele módulo, vai ver que ele está com o código todo obfuscado. Uhum. Agora, isso não impede que, ainda assim, com um pouco mais de trabalho, obviamente, se analise o que ele está fazendo. Claro. Então, tem uma barreira aí contra o atacante mais comum, o Script Kid? Tem. Agora, vamos analisar a questão para o código obfuscado, né? Das variáveis. O número de ataques é alto, se aprende bastante a partir de cada ataque e é muito fácil comunicar a descoberta a todos, a outros atacantes. Terceiros não vão conseguir modificar o software porque ele é fornecido por uma empresa só, numa situação bem específica. O designer, o defender, esse sim pode vir a alterar o software. Facilmente. Mas se ele continuar mantendo a confiança dele, ou a segurança dele no que diz respeito à obscuridade, não adianta nada. Mas aí, Vinícius, me ocorre uma coisa agora que o Peter Swier, eu não li todo esse artigo, mas eu não sei se ele considera que talvez seja uma sexta variável a ser colocada aí, que é a ideia da confiança. Imaginando que tenha tudo isso, será que a perda de confiança das pessoas que utilizam aquele software em descobrir que o fabricante manteve algo errado ali simplesmente pela obscuridade, somente pela obscuridade, né? Será que essa perda da confiança também não deve ser considerada pelo fabricante? Enfim, as pessoas vão, não vou mais usar o software dessa empresa, ele estava tudo errado e ele só manteve aquilo escondido. A empresa vai ter que retrabalhar ou trabalhar novamente. Não, ele não trouxe essa questão. E não trata essa questão no artigo, mas a gente vê muito, muito bem que a segurança ainda é uma coisa meio ignorada, tanto é que tem. Não há. Java, por exemplo. Java é uma das linguagens aí mais furadas em termos de segurança, né? Principalmente quando a gente fala em applets e tudo mais. E no entanto, ela continua sendo empregada, né? Inclusive por bancos na internet. Sim. Então. E Java tem problema de segurança, dá com pau, né? A Oracle tem que ficar... Se ela faz uma listagem de tudo que ela está corrigindo no Java em cada patch que sai, em cada atualização que sai, é que tem quase que escrever um livro para explicar tudo que, tudo que foi encontrado. Sim. E, no entanto, a gente não deixa de usar, né? Esse é o detalhe, a gente continua utilizando. Mas aí tem outros incentivos aí no meio também, né? É. Então, assim, essa questão dessas variáveis e no próprio... Para a gente avaliar quando a obscuridade vai fazer diferença ou não, passa por parâmetros bem objetivos que o Swire levanta, elenca aqui, e nos dá uma boa noção, vamos dizer assim, de como avaliar quando ela é realmente útil. Né? Quando ela é realmente útil. Bom, Vinícius, então, antes de continuarmos, vamos ouvir aqui uma pequena mensagem da Brown Pipe. As aplicações disponibilizadas na internet através de sites, web services e outros modos de interação estão expostas a um grande número de ameaças. A verificação da existência de vulnerabilidades de segurança que podem ser exploradas por um atacante exige tempo e conhecimento técnico especializado. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação, e tem no seu portfólio um serviço específico para esta situação. Realizamos a análise e especificação de mecanismos de auditoria, autenticação, protocolos de comunicação, uso adequado de criptografia, adequação na proteção de dados sensíveis, entre outros. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br, lembrando que Brown Pipe é BROWNPIPE. Ok. Vinícius, tem mais algum ponto que tu quer destacar da questão do Swire? Tem, Guilherme. Primeiro, com relação a essa questão de software ainda, tá? Que ele coloca na página 14 do artigo dele, ele coloca assim, ó, cada ataque em um programa é bastante barato. Né? Ou seja, os atacantes podem testar o programa várias e várias vezes no conforto das suas casas e dos seus laboratórios de computadores. Né? Eles aprendem sobre as falhas e contam aos outros sobre as falhas. Então, rapidamente, dentro, né, sob esses pressupostos, né, a defesa escondida será exposta ao mundo. Então, não existe segurança por obscuridade. Né? Então, justamente, aqui é um resumo utilizando essas variáveis que ele coloca, né, de uma maneira textual. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar, né, é que ele coloca a diferença entre a segurança de software proprietário e o paradigma do open source. Então ele coloca assim que a segurança de software proprietário, ela depende substancialmente do expertise de programadores internos. Né? Por contraste, o paradigma open source, ele confia ou ele depende de programadores externos, ou seja, indivíduos que não estão empregados ou contratados por quem desenvolveu o software de forma inicial. E aí há toda aquela discussão de o que é melhor, qual das duas situações é melhor. Né? Se o open source tem mais gente olhando, o insider, né, no caso do security, do software de proprietário, é melhor. E aí o Swire discute isso, não vamos entrar muito nesse ponto agora, até porque o tempo já está mais do que avançado. Sim. Mas, por exemplo, dentro de um ambiente bastante limitado, como por exemplo uma instalação militar, com softwares embarcados lá para controle de mísseis nucleares, né? O insider, o programador interno, vai conhecer muito mais aquele ambiente do que qualquer outro programador externo. Então, talvez não haveria um ganho tão grande assim em ser uma coisa aberta. É, mas ele está falando aí sobre segurança em código especificamente, mas a gente também não pode esquecer de que há as questões comerciais. A empresa pode querer manter... O código fechado também não é só fechado ou aberto por uma questão de segurança. Claro, a empresa claro. Tem todo o direito de manter o seu código fechado para que as pessoas não explorem o mesmo... Claro, mas ele não está... O mesmo nicho, né? Mas ele não está avaliando esse aspecto. Está avaliando apenas a questão da segurança mesmo e do obscuridade. E por último, Guilherme, aí eu encerro essa questão mais da segurança da informação com relação à obscuridade, é que ele coloca que alguns objetivos devem ser incluídos numa decisão geral, né, sobre quando a gente deve publicar uma informação, ou seja, quando publicar uma informação ou apelar para a obscuridade. E ele coloca que esses objetivos devem ser a accountability, né, ou seja, a responsabilização, a gente conseguir saber, por exemplo, se a polícia, no nosso caso aqui no Brasil, se a Polícia Federal está fazendo os grampos, né, está grampeando, monitorando pessoas apenas com permissão judicial. Então a gente precisa, paciência, a gente precisa de algum nível de transparência aí para saber se isso está sendo realizado de uma forma adequada. Até porque a lei diz que deve ser assim feito. Né? É, exatamente. Aí um outro aspecto que ele coloca é crescimento econômico, que é um outro objetivo que tem que ser avaliado. Aí sim a questão de segredo de industrial, esse tipo de coisa. Né? Outra situação que ele coloca, até por ser autor americano, liberdade de expressão. Tá? É outra coisa que está relacionada também. E, né, o por último, mas não menos importante, privacidade. E eu acrescentaria aqui, por causa do nosso papo a respeito da urna eletrônica, democracia. Sim. Tá? Sim. Então, que a gente deveria levar em consideração. O assunto é bem extenso nesse aspecto aqui, então eu paro por aqui, senão a gente vai gravar 2 horas de episódio, sabe, e vai ser muito longo. Eu acho que esse artigo dele destaca uma coisa, às vezes a gente comenta isso, né? Que é como no Brasil a gente tem uma falta de estudos realmente mais aprofundados sobre uma série de assuntos, né? Que veja, esse artigo é fantástico, né? A gente é complexo, é muito bem escrito, e esse autor, ele ainda segue estudando isso. Ele tem um outro artigo que ele fala sobre a teoria do disclosure, veja só, né, a questão de segurança competitiva. Então ele segue estudando isso, e a gente vê que os Estados Unidos são muito mais avançados no estudo da segurança da informação. É difícil a gente ver no Brasil artigos com essa complexos dessa natureza e analisando de uma forma tão profunda apenas um aspecto, né, que é só a obscuridade. Quando que deve ou não deve existir obscuridade? Ao contrário, a gente vê com bastante frequência aqui as pessoas dizendo não há segurança por obscuridade, e essa é a discussão que se faz aqui, muitas vezes, né? Mas de minha parte aqui, Vinícius, e bem rapidinho para a gente não estender muito o episódio de hoje, a gente pode dizer que a obscuridade ela também tem uma relação com o direito. Se a gente for imaginar que obscuridade é o contrário de transparência, nós vamos chegar à conclusão, nós podemos dizer que em várias relações jurídicas a transparência ela é desejável. Não só desejável, como ela é ordenada pelo direito. Né? Se a gente for imaginar a questão da urna eletrônica, a gente pode, e outras relações governamentais, a gente tem aí a própria lei de acesso à informação e esse novo paradigma de acesso à informação garantido pela Constituição Federal, né? Importante que se diga isso, as pessoas têm o direito a terem acesso às informações do Estado. A gente pode ver que a transparência é um direito subjetivo, as pessoas têm o direito à transparência. Então, a obscuridade, nesses casos, ela é inclusive proibida, né? Não sempre, mas ela é proibida. Isso no direito público. Agora, se a gente vem para o direito privado, nas relações privadas, em contratos, em prestação de serviços, uma empresa prestando um serviço para outra, ou uma empresa prestando serviços para os consumidores, a gente tem um princípio muito útil aqui, que é o princípio da boa-fé objetiva, que diz que as partes devem sempre agir de boa-fé. Um contrato, por exemplo, é um meio em que as partes interagem de uma forma em que uma não pode prejudicar a outra. A gente não pode imaginar um contrato onde uma parte age de forma a causar dano à outra. Então, basicamente, essa é a ideia da boa-fé. E a ideia da boa-fé também nos leva a outra ideia de que as partes não podem esconder informações que possam prejudicar a outra. Digamos que eu, uma empresa, estou prestando um serviço para ti e começo a omitir informações sobre o nosso contrato, pode ser com informações de qualquer natureza, mas a gente pode falar sobre segurança da informação, né? Eu te presto um serviço de armazenamento na nuvem. E eu, o meu serviço é cheio de furos de segurança, cheio de problemas, e eu passo a omitir essas informações para ti. Então, isso em um contrato não pode ser realizado, né? Se é uma informação que, se eu soubesse, eu não contrataria, essa informação não pode ser omitida, porque senão, de uma forma geral, eu estou enganando a outra parte. Então, também, nesse caso, manter coisas escondidas ou manter coisas obscuras pode causar um problema ali para essas pessoas. E esse, basta a gente imaginar o próprio Código de Defesa do Consumidor também, que diz que os consumidores têm direito à informação. E se a gente for ler o Código de Defesa do Consumidor com o novo Marco Civil, a gente poderia compor a seguinte pergunta. Será que existe um direito das pessoas saberem quais as técnicas de segurança que são utilizadas para proteger os serviços ou para proteger os seus dados? Num primeiro momento, alguma pessoa pensa, não, porque isso é um segredo da empresa e tal, mas se a gente for ler o Código de Defesa do Consumidor junto com o Marco Civil, a resposta é sim. Existe sim o direito das pessoas saberem quais são as medidas de segurança. Agora, até porque não é necessário que a empresa diga exatamente como essas medidas estão implementadas. Claro, ela não, talvez ela não precise dar as regras de firewall para o usuário. Acho que não. Mas se a gente for imaginar um serviço prestado na nuvem, sim, o consumidor tem direito de saber como seus dados são protegidos. Vocês têm firewall? Onde é que ficam os data centers de vocês? Vocês criptografam isso? O próprio Marco Civil, no seu artigo 10, parágrafo 4, diz o seguinte: as medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais. E aí, nessa questão de segredo, nós podemos ter, eventualmente, patentes ou outras informações que, se fornecidas, podem prejudicar até a própria concorrência. Então, nesse caso, ainda há um espaço aí para uma certa obscuridade. Mas, de forma geral, o próprio Marco Civil diz que as empresas devem informar quais são suas medidas de segurança. Então, a ideia de obscuridade no direito, eu acredito, que ela não pode ser usada para esconder erros, ou ela não pode ser usada para prejudicar os consumidores ou uma outra parte contratante, né? A gente poderia dizer que viola a própria ideia de confiança uma empresa que mantém um sistema sabidamente inseguro e esconda essa informação de todos os seus contratantes, né? A fim de causar dano para essas pessoas. Mesmo sem o objetivo de causar dano, né? Mas de onde decorre um dano? Se eu resolvo ocupar, fazer segurança por obscuridade, ter os dados, dados, informações sensíveis a respeito de pessoas no meu sistema, e isso vem a vazar, eu sou responsável. O Marco Civil, inclusive, né, coloca nesse sentido. A gente se torna responsável por aquilo ali. E olha, não são poucas as empresas ou poucos sistemas que confiam em segurança por obscuridade. Ah, que eu sou uma empresa pequena, ou eu não sou uma empresa que tem uma visibilidade tão grande assim, por que alguém vai querer me atacar e tal, né? E acaba não tendo defesas eficientes e muito menos eficazes, né? A fim de evitar, por exemplo, que uma situação se concretize, uma situação em que haja comprometimento de dados. É que eu acredito que uma coisa é uma empresa não saber que tal software é inseguro e ela utiliza aquele software. Outra coisa é ela assumir o risco e não querer investir naquilo ali. Outra coisa, ela sabe, ela mesma desenvolveu, ela sabe de forma pormenorizada quais são os problemas e esconde isso. Esconde uma informação que, se as pessoas soubessem, não contratariam aquele serviço. Claro que não é tão simples assim também, porque uma empresa não tem a obrigação de vender um serviço falando só sobre os problemas. Claro. Você vai vender um carro, não vai dizer... Nem vai vender, na verdade. Esse carro aqui, ele tem alguns problemas, em muito esburacado, estraga rápido a suspensão. Né? Há um direito de informação, mas ao mesmo tempo, do consumidor, né? Mas também ao mesmo tempo a empresa, ela pode, sim, dizer quais são os benefícios, vender o seu produto, fazer marketing, né? E um outro ponto onde a obscuridade aí sim é importante é na proteção da privacidade. E esse artigo aqui que a gente utilizou, que é o The Case for Online Obscurity, do Woodrow Herzog e Frederick Stutzman, eles falam, esses autores dizem que na proteção da privacidade, a obscuridade é muito importante. E ele destaca, ele bate muito, ele bate no sentido positivo, ele retorna muito aquele livro do Solove, aquele livro que tu tens, Vinícius, O Understanding Privacy. Understanding Privacy, que eles dizem que muitas vezes, e eles criticam esse paradigma muito adotado, inclusive nos Estados Unidos, que é aquela dicotomia entre público e privado. Então se protege a privacidade apenas dizendo, ó, isso é completamente público e isso é completamente privado. E ele diz que com a internet, muitas vezes coisas que são sensíveis, elas estão em um ambiente público, elas são publicadas, mas ainda assim haveria uma expectativa de obscuridade. E aí ele usa um exemplo, né, dos nossos dados pessoais e dos nossos telefones e endereços. Muitas vezes essas coisas podem ser conseguidas na internet. Mas o exemplo que ele dá é que se uma pessoa chega na rua que a gente não conhece e nos pergunta qual o teu endereço, o teu telefone, onde tu, né, onde tu mora, onde tu trabalha, qual o carro que tu tem, se uma pessoa pergunta isso pra ti na rua, tu não vai dizer, certo? Correto, a gente não vai responder isso a qualquer um que nos pergunte, né? Sim, mas mesmo assim, muitas dessas informações, às vezes, podem ser conseguidas na internet. E aí ele cita uma série de decisões lá nos Estados Unidos que fala que se uma informação estiver na internet, mas ela precisar ser... uma pessoa precisar de muito esforço e muito trabalho para conseguir buscar aquela informação, ela seria obscura e, mesmo assim, ela... precisaria manter essa obscuridade, poderia se manter artificialmente essa obscuridade. E ele também coloca quatro fatores para saber se uma informação é obscura ou não na internet. Esses fatores seriam visibilidade de pesquisa, acesso desprotegido, identificação e clareza, ou clarity que ele coloca, né? A gente traduz aqui como clareza. E essa pode ser um desses fatores, que é a visibilidade de pesquisa. Pode ser uma coisa que sim pode ser aplicada em certas decisões, e a gente até pode trazer a ideia do direito ao esquecimento, né, que é uma grande discussão, o mundo inteiro está falando sobre o direito ao esquecimento, e muitos dizem, ó, é impossível tirar uma informação depois que ela cai na internet. Sim, muitas vezes realmente pode ser impossível, mas o que esses autores dizem é que pode existir sim um direito à obscuridade. Ora, se a maioria das informações a gente busca por meio dos mecanismos de pesquisa, para eles, para esses autores, parece justo que a gente pode aplicar aos mecanismos de pesquisa uma obrigação de retirar a visibilidade de pesquisa. Não quer dizer que eu vou retirar a informação da internet, certo? Mas isso vai significar que, ao retirar a visibilidade de pesquisa, eu coloco um pouco de obscuridade, ou eu uso a obscuridade para a proteção da privacidade, e assim eu diminuo o dano. Então eu vou para além dessa dicotomia público-privado e uso a obscuridade como proteção da privacidade. A crítica, talvez, que se possa fazer aqui, e essa é uma crítica que tu mesmo levantou, né, Vinícius, é que talvez ele discuta ou ele confunda a obscuridade com confidencialidade. É, em alguns momentos me parece claro que ele faz isso no artigo. Pois bem, então, Vinícius, a questão, e aí só terminando essa questão do direito ao esquecimento, é bom a gente dizer que no Brasil, até o momento, e tem uma decisão bem recente aí do STJ, que tem dito que quando a pessoa que se sinta prejudicada sabe a URL em questão, né, sabe o endereço do conteúdo que lhe prejudica, ela não teria uma ação contra o Google. Ela deveria processar diretamente onde esse conteúdo está hospedado, solicitando para a retirada direta lá naquele local. Mas, se a gente for analisar a questão por meio, utilizando esse artigo desses dois autores aqui, do The Case for Online Obscurity, sim, retirar visibilidade de pesquisa, ou seja, estabelecer uma obscuridade artificial, pode diminuir o dano. Então, eu acredito aí que talvez a gente possa estudar melhor essa questão com base nesse artigo desses dois caras aqui, que é também um artigo fantástico, na minha opinião. É um artigo muito bom e sem... Deixa eu defender o primeiro. Vai. O artigo do Peter Swire é o artigo que eu recomendo fortemente. Dentre esses dois que a gente elencou, até mesmo aquele outro do Disclosure, que tu também vai colocar no show notes, né? Uhum. Mas esse do Peter Swire, que eu dei uma estudada também para esse podcast, que é o Model for When Disclosure Helps Security, esse é o que eu recomendo para um estudo... em sala de aula ou para quem, tá, né, para quem quer ver as coisas mais do aspecto, a coisa mais do aspecto da segurança da tecnologia, da informação. Sim. E cabe lembrar que, apesar de a gente estar com quase uma hora e meia aqui de gravação, cabe lembrar que a nossa discussão aqui, perto da profundidade que o Swire foi nesse artigo, é rasa, vamos dizer assim. É. A nossa discussão foi bem rasa. Assim, a ideia... A gente não teria tempo de se aprofundar como o Soares se aprofundou no artigo de 39 páginas dele, com várias referências muito interessantes. Então, eu recomendo um estudo mais profundo desse artigo, até porque a questão da obscuridade não é uma questão assim tão simples. É fácil a gente sair dizendo que não existe segurança por obscuridade. Né, no, já está indo para as suas conclusões? Já estou indo para as minhas conclusões. Já está. Tá bom. Então, a gente diz que não existe segurança por obscuridade. No entanto, sim, a obscuridade pode vir a fazer parte e faz parte de algumas situações em que se deseja garantir a segurança do ambiente, de uma informação e tal. A questão é saber quando que realmente a obscuridade ajuda, quando é que ela é realmente útil. Uhum. E quando que o disclosure, quando que a publicação de vulnerabilidades, publicação de códigos ajudam, né? Ou seja, quando ajuda mais o atacante, ajuda mais quem está defendendo e tal. Essa análise toda o Swire faz nesse artigo, e a gente vê que não é uma questão dicotômica de sim, ajuda, não ajuda, sabe? Sim ou não, não é 0 ou 1, né? A gente tem vários níveis, graus, né? Vários níveis serem avaliados. E, lembrando, a última frase do Swire no artigo dele, nesse artigo de 39 páginas, né, a gente tem que levar outros objetivos juntos, né, além da questão da segurança, em consideração quando decidir pela obscuridade. Então, aquela questão da responsabilização, crescimento econômico, a questão da livre expressão, a questão da privacidade, e eu adiciono, mais uma vez, a questão da democracia. E se a gente for trazer para o nosso lado, para o lado brasileiro, o Marco Civil. Porque o Marco Civil diz expressamente que as medidas de segurança devem ser informadas, ora bolas, né? E, claro, no Marco Civil ainda ele cita conforme decreto, né? Então nós vamos precisar aí aguardar um decreto da presidência, provavelmente, que vai lidar ou vai estabelecer essas práticas de segurança que devem ser seguidas pelos provedores. Fala sobre aquela frase, Vinícius, da camuflagem, que também que é outro artigo do Swire, que ele relaciona segurança e... Sim. Eu já tinha concluído, né? Não ia falar mais nada, mas... Não, mas fala essa que é interessante, para arrematar. Ele coloca o seguinte, que a camuflagem é a obscuridade. Né? Então, se alguém descobrir onde você está, a camuflagem não lhe protege mais. E coloca que a armadura... Ele te mata. Quem joga airsoft ou o paintball sabe muito bem disso. E sobrevive para contar. Já a questão da armadura, essa sim seria a segurança. Né? Então, você tem efetivamente uma proteção. Claro, até um certo nível, né? Você ter alguma proteção do que simplesmente estar escondido em algum lugar camuflado. Resume bem, né? Resume bem. Não, a gente não está dizendo que não precisa mais de camuflagem. Não, sim, pode ser útil em certos casos. Exatamente. De minha parte, Vinícius, eu já falei que sobre a ideia de senso comum, eu acredito sim que há um certo senso comum nessa ideia de não existe segurança por obscuridade. A gente... conseguiu ver por meio desse artigo que existe segurança por obscuridade em certas situações bem objetivas, mas o problema talvez seja dizer que existe segurança apenas por obscuridade. Né? Uhum. Então, o que a gente quer dizer é isso. Né? Ela sozinha pode não resolver todos os nossos problemas, mas ela sim pode ser utilizada em certas situações. E deve até, segundo objetivamente, conforme foi colocado pelo Peter Swire. E, de minha parte, sobre essa questão do direito, a conclusão é bem simples. A obscuridade sim vai ser desejável, principalmente para a proteção da privacidade das pessoas. Claro que a gente poderia dizer que nesse outro artigo que eu comentei, ele confundiria obscuridade com técnicas de confidencialidade. Mas me parece que e segundo ele fala aqui, que a obscuridade seria quase como uma confidencialidade light. Ela seria uma forma de artificialmente dificultar o acesso a determinadas informações na internet. E isso, sim, pode ser útil para a proteção da privacidade. Certo? Perfeito. Então, aguardamos vocês, aguardamos todos no nosso próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.